4, 5. 2016 is negative 2039 on the 6 runway 1080. Establish 2000 feet. 2810 clear. LS X-ray runway 1024082. Establish an ILS X-ray runway 10. Azure 4082, contact tower 118 at mile 9. 11895, Azure 4082, and everybody. So we're stepping 5 years. Autorizado de escolha para interlagos, mantendo no país, pronto a estrada, vendo a parte visual. Pronto a estrada, Meteor 2082 has the runway set. Azure 4082, clear at Chelena runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Set land runway 10, 2082. 绕口呢？ 这飞机是飞下午什么座机？我们五零九座机。 我弄到一百五十米了。啊，这样我就忘记了，反正我一直发短信，反正就绕口呢。 Потом вы еще попали в реформу, включили обратимый арсенал, а это ваш финал на сайте, а еще на 2-2-2. Это на финал на сайте. Он стала пронту, он у нас он построил сам уже. А вы 4-0-2, on the ground at 4-8. Тайский Black, on the ground, 1-1 this morning. Это же Айка, на ground, 1-2-1-9, это 4-0-2. Пронту, он у нас он построил. Zona 148, autorizado, a linha e decola a pistola 0, venha zona 6, 0 graus, 1 a 3 mais. A linha decola, vamos lá, são 4. Linhado, autorizado na 1, 7, 8, 9, 4. Abatango, escapa, uniforme, autorizado, pouso, pistola 7, venha zona 6, 0 graus, 1 a 2 mais. Autorizado, pouso, escapa, 4. Poderia solicitar para abastecimento e transporte para 3 pessoas no Pátio 5, por último, para o telefone? Confirmando, o Wish para o telefone? Afirmativo, transporte para 3 pessoas no Pátio 5, por último, para o telefone. O Wish para o telefone será solicitado com o Wi-Fi, ok? Apoio para 3 pessoas, 3 pessoas no Pátio 5. Ok, obrigado. Patrão Luiz, papai uniforme, solo 5-1, libera direita na papá, já vou dar o apoio. Paga. Passeira 2550, sem identificação, deixa eu chegar no bombardeiro para nível 080, ajuste 1020. Salvador, 3895, pronto, boa tarde. 3895, boa. Autorizado, alinhado, decolado, sistema 0, ventura 1, 0 graus, 1 a 2 nós. Autorizado, alinhado, decolado, 1 a 0, terra 3895. É 2-0, o ajuste. 295.254, chame o controle 120, vê se não é 8, boa. Sole Salvador, tá 3895, 1200. 5-0, deixa pra mim, eu saio de chão, 0-0, 3-0, não é nessa aqui, 8-0, como foi meu 0? Expressado 2-0, comei 20, já reporta essa habilidade no final do LS. X-Way, 2-5-0. Station Q Holder, se quiser. 5-0 chame o seu reino no ônibus da sua mão em 5. 18-5. Salvador, bom dia, Força Aérea 2550. Força Aérea 2550, bom dia. Última aproximação, reparte visual, ajuste chama 020. Ok, tem reparte visual 2550. Conselho do 550, autorizado pouso, sistema 0-2160 graus, 1-1 nós. Ligue para o pouso, 2550, baixei e travou o visual. Vê qual está aberto? 1-50 graus, 1-1 nós. 150. Graus, 109, autorizada a decolagem 10. Oceanem 356, continue a aproximação, abaixo pista livre, informa a Airbus regressando para a decolagem. Oceanem 356, poderia confirmar a posição da pista? Pista está seca? Pista seca. Obrigado. Afirmo, 550, reporte na Delta, aguardando para o cruzamento. Okay. M356, autorizado pouso, pista na 0, ventura 5, 0 graus, na 0 norte. Ele pouso, pista na 0, chama 3745. 3745, decolada 1-0, chama o controle, 1-0, deixa o nome, por favor. 2-0, autorizado, tem um excelente dia, cara. Você viu a 550, autorizado, cruzamento da pista no 0, hotel ao estacionar frequência livre. Eu recomendo a 356, solos 1-3, libera direito e chama o solo em 1-2-1 e deixa mal, né? Direita, boa tarde, Roxham 3-3. Boa tarde, o Xenem 1 passando, ponto de espera de 1-0, se aproximando. Coxa LM1 40, boa tarde, autorizado. A linha área do colapso está na 0, vento no 40 graus, uma luz mais. Linha cola da 10, não passou. Aqui é 107, bom dia, prossiga. Região 07, confirma nível altitude solicitada. Região 07, confirma tempo de voo, autonomia. Última presidência, Região 07. Gente, Região 07 autorizado, Salvador, Lençóis, 500 pés. Segue litoral sul, reporte, pronto na Oscar, ajuste na 020. Xelém 140, decolada aos 1-6, chame o controle, 1-2-0, decimal 8-1. 0-8-4. Guardião 07, confirma o comandante? Sim, está com o número 18, repartindo 26, o número 4 é forte. Boa tarde, Xelém, 140, decolado nas suas coisas. Xelém 140, contato com a Bernardo, com a gente, São Caju, para o nível 310. E a saída 310, meu parceiro, pode mandar para dentro de Jão? Gente, Guardião 07. Ajuste na 0-2-0. É, botar visual, 3436. Sim. Eu tenho o número de 0090, 2, final da 1-0. Autorizado a decolagem com proa norte, vento no 5-0 graus, 1-3 nós. 3436, negativo. A instrução foi pro helicóptero decolando à esquerda do pátio do GRE, aeronave da Polícia Militar, não interfere, seguirá com proa norte. Afirmativo, então, vamos afirmar, tá autorizado, pouso 3436, tá? Tá 3436, autorizado, pouso, custa 0, vento no 5, 0 graus, 1-3 norte. Ok, tá vendo, pouso, tá 3436. 07, copiou a instrução? A gente segue com proa direto para as seleções, aguardando transferência, vazão 07. Norte, Guardião 07, Nicolado 20, segue em direção a Lençóis e chama o controle 120 do sinal 81. Saúde, Oxana 62-3, autorizado. Oxana 62-3, autorizado. Linha Aramatê, um ajuste, por favor? Chama 020. Obrigado. Isso é controle de Banque, ligando na 80, repartindo 020. Já está no 020, você está indo com o 945? Avião 07 é para você, Silvio, para o aeroporto, posição de para com a Revolução. 310, táxi autorizado via taxi hotel, chame no ponto de espera. Camarada no ponto de espera do hotel, né? Oi, Salvador, muito boa tarde, 233-7 GLS 3590. 1-2-5-6-2-4-5-4-1-0-8-1-1. 250-201, obrigado. 1-2-0-8-208. Boa, obrigado. 33378, tráfego ainda não avistado, recorte visual com campo, operação ainda visual, tempo estimado em 1500 pés, visibilidade 5000, altímetro 909. 19, aguardando autorização de pouso e reportando a visual, tá? 3378. Livre pouso, pista no 0, tá? 3378. Confirmando a pista no 0, molhada. Tá, super.